agora, meus senhores, a grata satisfação de apresentar vários números da mais alta sensação. DJ Babão, Mixtape Volume 1, 2004, é a Lapa, Volta Redonda, é nóis, parceiro. Senhoras e senhores, atenção, não pisquem. Crianças, não tentem, fiquem paradas onde estão. Direto da Lapa, scratch, rimas e beats, flows e blunts, skits, os melhores em produção. Com originais do samba, está completo o espetáculo. Números de alta destreza que deixa os comédia no vácuo. Mixtape 1, DJ Babão tá nos cortes, vai! Sorte de quem tem o swing no pé. Forte sou do bem, nego sabe qual é. Que a gente vai além, onde a mente quiser. É só quem é, que tá na boa. E no falante o beat ecoa, é nós que tá tudo tomado. Papel, caneta e beat, eu tô armado. O MC aliado, marbolado, revoltado. Se liga, meu chegado, eu tô com meu mic ligado. Meu DJ não deixa barato, ele sabe qual é do barato. A conversa com ele no extrato, então manda aí seu recado. Estilo variado, já é neninho. Fica bolado, hein? Sabo de ser é o que vence, eu sei disso, não é de agora. Por isso eu digo e repito que toda hora é hora, todo dia é dia. De ser sangue bom e verdadeiro na poesia. Todo dia é dia. De ajudar o seu irmão, de não se meter em fria. Todo dia é dia. De ouvir um rap do bom e fumar um com os família.